ressoa, dizendo ao coração: pastores que se apacentam esquecem a sua missão. As ovelhas estão perdidas nos montes sem direção, mas tu, ó Deus fiel, vens buscar a salvação. Eu sou teu rebanho, vem me restaurar. As árvores dão frutos, em ti vou persistir, Senhor meu Deus. As ovelhas do teu pasto, teus filhos, ó Senhor, sabemos que em ti encontramos o amor e juntos caminhamos com fé e gratidão, pois somos teus.